Nem só de Texas Hold'em vive o poker. Existem muitas outras modalidades, os chamados Mixed Games. E para falar mais sobre eles, eu convidei Ciro Gomes, instrutor do Sambatim, que sabe muito sobre o assunto e vai nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre esses outros jogos. E aí, podemos dar as cartas? Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 50 do Hit Podcast. Eu sou Rafael Pimenta e hoje vamos bater um papo aqui sobre Mixed Games com Ciro Gomes. Ciro, que é amigo meu há muitos anos, desde quando a gente jogava poker nos playgrounds dos condomínios de Salvador. Ainda não tinham os clubes e a gente se conheceu fazendo os home games da vida e criando nossos próprios torneios. Então, conheço o Ciro de longa data. E Ciro, que acabou enveredando pela área profissional do poker e hoje é instrutor do Samba Team, tem título de WCUP em uma das modalidades de Mixed Games. Então, é um cara muito gabaritado para poder bater esse papo com a gente aqui. A gente que vai falar aí sobre o que são Mixed Games, quais são as modalidades mais jogadas, quais são os estilos dos jogos de Mixed Games, se dá ou se não dá para poder viver de Mixed Games, se tem grade, onde não tem grade, enfim, vamos falar de muita coisa relacionada a Mixed Games aí. Então tenho certeza que é um papo que você vai gostar. Antes da gente entrar, né, nessa conversa, só mandar um abraço aqui para Vini Vasconcelos, parceiro que comentou aí no último episódio em que a gente falou, a gente entrevistou o Luiz Cipião, eu e o Gabriel Fagundes, da Grindr Style, e foi um papo muito legal também, que a gente falou sobre a mente do jogador de poker. Se você eventualmente não ouviu, vá lá conferir, porque foi um papo muito legal. E ele elogiou a entrevista, gostou bastante, e disse que gostou também muito do comentário de Gustavo, outro ouvinte nosso, que a gente falou lá no episódio passado, em que Gustavo faz a analogia entre as vacinas e o pôquer. Eu também gostei muito, Vini, e Gustavo foi muito feliz no comentário dele, né? Então, lhe agradeço aí pelas suas palavras, e continue com a gente aí, acompanhando, tá certo? Então, sem muita demora, vamos lá pro episódio principal do episódio 50. Inclusive, estou muito feliz de ter chegado ao episódio 50, né? Só quem faz podcast sabe o trabalho que dá editar, montar pauta, agendar e sincronizar a agenda com os entrevistados. É uma trabalheira muito grande o background de um episódio. Que bom que consegui chegar no 50º episódio. Hoje estou sozinho, antes estava com Murilo Barreto. Hoje Murilão não está mais fazendo comigo, mas está acompanhando aí. Parabéns para nós dois, na verdade, né? Porque ele saiu recentemente. Parabéns para nós dois por ter chegado no episódio 50. Espero ter gás e tempo para continuar fazendo o Hit para vocês, tá certo? O Hit não é nada sem os ouvintes, então, por favor, continuem comentando e mandando mensagem para mim. E quem ainda não fez, por favor, faça, porque a sensação de falar sozinho muitas vezes não é boa. Por favor, entre em contato comigo, entre no grupo do Telegram, se você tiver disponibilidade aí, tiver o Telegram, entre para a gente conversar mais sobre poker, tá certo? Então vamos nessa, vamos falar de Mixed Games. Então, galera, chegamos aqui com a pauta principal do episódio. Hoje eu vou ter a honra de trazer um grande amigo que conheço há muitos anos no poker. Nada melhor do que um cara especialista em Mixed Games para falar sobre o assunto. Estou falando de Ciro Gomes, Ciro Mulatim 181. Fala, Cirão, prazer enorme ter você por aqui. Opa, tudo bom? E aí? Vamos falar um pouquinho desses jogos aí meio esquisitos, né? Tem muito jogo esquisito pra gente falar. Eu que já mencionei o nome de Ciro aqui no podcast algumas vezes. E acho que tava demorando pra poder trazer você aqui. Acho que eu achei um tema perfeito pra poder a gente bater esse papo. Antes de mais nada, eu queria apresentar você pra galera, a quem eventualmente ainda não lhe conheça. Eu vou pedir a você, na verdade, que conte um pouquinho da sua história. Conta pra gente como é que você começou, um pouquinho da sua trajetória, alguns dos feitos que você tem e o que você faz hoje aí. Fala aí pra galera me conhecer um pouquinho. Bom, eu comecei a jogar poker ali na faculdade, alguns amigos me apresentaram. Eu já gostava muito de jogar baralho, né? Jogos de tranca, buraco e tal, então eu já tinha um pouco mais de facilidade ali com algumas coisas. Qual era o curso que você fazia, Ciro? Fazia engenharia civil na Unijorge. Show. E aí, gostei do jogo assim. A primeira vez que eu joguei lá com meus amigos também, acabei ganhando. E será que ano? Rapaz, acho que 2014, 2013, por aí. foi meu primeiro contato assim com poker, de fato, né? De aprender as regras e tal. E a partir dali eu fui buscando mais conhecimento, né, como qualquer outro jogo. Na época tinha pouca informação na internet, pouquíssima mesmo. O que mais me gerou assim aprendizado no começo assim foi na mira do Pro lá do Akari, né? Sim. Conteúdo bom que estava ali de graça na internet. Se eu procurasse outras coisas, era só em fórum ou em livros e tal. Coisas que estavam bem já meio ultrapassadas, na minha opinião. Na época talvez nem tivesse tanto, né? Era mais basicamente uma das poucas opções que tinha naquela época que a gente começou. Eu comecei a jogar também mais ou menos nesse período. E os fóruns, eu acessei bastante fórum. Eu acho que quem começou muito naquele período acabou consumindo um bocado de fórum e acho que deu para aprender bastante. Hoje tem bastante material na internet, né? Já tem a Reg Life aí, que é um fórum ali para quem está começando, quer se tornar profissional, tem bastante conteúdo. Talvez para os caras que estejam mais avançados ali, jogam um pouco mais caro e tal. Ainda tem coisas pelo preço de grande valia, né? Mas não é tanta coisa assim, ao meu ver. Principalmente com meus amigos que tem um lá que jogam caro, não agrega muita coisa. Porque o linguajar, às vezes, é meio, como é que eu posso falar? É feita de forma mais fácil, enrola em coisas muito básicas. Falam bastante sobre teoria, mas voltam bastante para falar coisas que às vezes a gente já sabe. Superficial, né? Exatamente. Mas é muito bom para quem está começando, porque você para e olha assim, pô, coisas superficiais ou que sejam básicas. O cara, quando pula essa etapa, acaba cometendo muitos erros no futuro, né? Então, muito jogador de poker hoje, até os caras que jogam mais caros, quando vão subir na vereja, acaba cometendo esses erros técnicos, assim, que coisas são simples, básicas. É fácil de ajustar, né? Só que tem que ter alguém ali pra tá auxiliando, vai revendo o jogo dele. Aí você começou a estudar diante dos fóruns e tal, você ainda estava na faculdade. Sim. Aí estava na faculdade, depois de uns 2 anos, 1 ano e meio, eu fiz o meu primeiro depósito ali e tal. E nem sabia que existia Cintigol nem nada. Jogava umas mesas baratinhas assim, de 20 centavos, 10 centavos no PS, só para me divertir mesmo. E aí, a partir dali, fui conhecendo as coisas, pesquisando, comecei a jogar Cintigol e tal. Fui virando um jogador melhor, um pouco lucrativo. Já comecei a frequentar uma casa de poker em Salvador, que era Poker Shop na época. Jogava lá, ia pro Ferrol lá com o Bruno, amigo meu. Era mais ou menos aquela época dos home game que a gente jogava lá com a galera nos playgrounds da vida, não era? Exatamente. E ali eu achava que era um excelente jogador por ter um conteúdo a mais que a galera ali não tinha, né? Tipo, um conhecimento e tal. Você dava um bet, você bet como ninguém, né? Pois é. Aí fui continuando estudando, procurando material, aí conheci um amigo dentro do poker e surgiu a oportunidade de, sei lá, em 2016, eu acho, 2016, entrar no time, né? E a engenharia? Continuei na engenharia. Tava ali, nesse período, tava conciliando as duas coisas. Foi a partir daquele momento que eu vi que quando entrei no time, eu não sabia era porra nenhuma. É. Time que já tinha ali o Sainz, o Hélio, o Chicó, o Morata, João Vaz. O time foi o Samba? Não, na época era o Copo de Neve. Ah, era verdade, de Hélio Neves. É, isso. E aí foi ali que foi o choque de realidade, né? Tipo, muito conteúdo e tal. Foi o que agregou bastante, sim, pra me tornar o jogador que sou hoje. Porque era um time pequeno, naquela época os times de poker não eram tão grandes assim, né? Acho que tinha um Steel lá, tinha um Forbet, já tinha o Samba, mas Não tinha dimensão que os times de poker têm hoje, né? Então, foi algo ali pra mim que, acho que, divisor de águas. A partir do momento que o Copo de Neve se juntou ali com o Samba, eu acabei indo junto, né? Que o Hélio Neves separou do Sainz e foi pro Samba. Ali eu vi que a estrutura do time já tava muito diferente do que era no Copo, né? O Samba agregou muita coisa, o Copo agregou muita coisa ao Samba, mas em questões de alas e tal, acompanhamento, mudou bastante. E aí, não dava ainda para pagar minhas contas jogando no Average que eu jogava. Meu setup não era dos melhores, era uma coisa meio que segundo plano, né? Eu tinha alguns estágios ali que fazendo engenharia, era quinto, sexto semestre. Chegou uma hora que eu tive que tomar uma decisão, né? Que a engenharia não tava lá essas coisas. E quando eu comecei já a ver que já tava me sustentar ali para ser jogador, foi na época que eu já tava assim, tipo, perto de subir pro samba, né? Eu tava no sambinha e tal, que é uma divisão do samba, que é a galera que forma jogadores profissionais. Aí eu já tava próximo de subir, aí eu falei, pô, já que não tá dando certo, não tinha mais estágio pra mim, eu acabei optando por trancar a faculdade no sétimo semestre, ver o que ia dar, né? Tipo, me dedicar um pouco mais, estudar um pouco mais. É, naquela época, tipo, eu já tava jogando, já jogava assim uma vez, acho que 9, 8 ou 10. Não tinha Pokétrack, não tinha nada. Não tinha aquele acompanhamento que eu tenho hoje, né? Tipo, stats e tal, fazer review de torneios constantemente, separar os leaks assim, separadamente e focar naquela coisa, né? Então hoje eu já tenho isso, mas naquela época eu não tinha. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, me dedicar um pouco mais, e o time também trouxe muito material novo, né? Baseado nisso aí, eu pude subir pro samba e aí as coisas foram dando certo. No começo nem tanto, porque alguns conseguem subir já, tipo... Subir é sair do sambinha pra ir pro samba. É, subir pra divisão de cima. É. Certo. Alguns já conseguem ir pro samba muito lucrativo, né? Tipo, sei lá, ganhou 60k no ano. Só que o meu caso era ao contrário, eu tava no make-up, só que fazia muita reta mesmo, entregava muita reta, só que as coisas não davam certo. Fazia review, tentava achar algumas coisas. Faltando mas... aquela ventada no final. É, claro, né? Tipo, sempre encontrava erro, mas não era o suficiente ali pra eu estar perdendo no jogo, porque eu sempre pegava reta e sempre chegava. E acabei subindo, e aí depois de uns 6 meses, 7 meses assim, eu tive meu primeiro big hit. Eu sempre... E entrando no make-up ali de 10k, 15k, pagava, né? Ganhava uns 15, 20 ali e tal, ficava nessa gangorra. E aí eu tinha meu primeiro big hit, acho que foi 55 mil dólares, coisa assim. E aí foi que deu uma aliviada, assim, que eu pude melhorar meu setup e tal. É, dar uma estabilidade ali financeira para que eu falasse, pô, isso aqui que eu quero para minha vida. E a partir dali, só coisas boas. Fora confiança, né, velho? É, ver que, tipo... Tem a parte da família também, né, que eu não tinha falado ainda. É, nesse período, todo mundo via como viciado e tal, não apoiava. Então, foi uma transição bem complicada, a contragosto e tal. Aí, depois que o dinheiro entra, tudo fica mais lindo, né? Tudo melhor. Contra resultados, não há argumentos, né? Pois é. E acho que foi assim que começou minha trajetória ali dentro do samba. Depois de um tempo, como eu já tinha uma didática boa, assim... meio que me inscrevi, né? Falei com os caras, pô, assim que tiver uma vaga no sambinha aí pra dar aula no instrutor, queria ver se eu tô apto e tal. Aí rolou uma oportunidade, rolou entrevista, logo os caras me chamaram, tô trabalhando de instrutor, já tem acho que 3 anos, 3 anos e meio. Hoje você é instrutor do sambinha, da galera que tá entrando? É, hoje eu sou sócio instrutor do sambinha, né? Eu comecei como instrutor e aí hoje eu já sou sócio. Tá, quantos alunos você tem na sua instrução hoje? Em torno de 45 ali. Porque você sempre sai um, né? Entra um, sempre tem entrevista, sempre vai chegando gente nova. Gente que sobe pro samba, inclusive, né? Então, variando entre 50 e 40. Show de bola. Como é que os Mixer Games entram nessa história aí? Como é que você começa a jogar? Que tipo de jogo você começa a jogar e por quê? Fala um pouquinho desse primeiro contato com os Mixer aí. Então, os Mixer vieram ali meio... Meu primeiro contato ali, pra ser sincero, foi acho que nesses free rolls assim do Pokristaz, e como na época tinha uma cara como referência, né, o Mojave. Mas isso lá atrás ou isso já depois do samba? Lá atrás. Ah, certo. Como eu acompanhava bem esses caras e eram referência da gente, né, tipo, que iam lá pra WSOP, jogava tudo. Tinha o Mojave que era o cara que era o grande lá dos Mixers, né, e aí eu acompanhava bastante, eu falei, pô, vou ver como é que joga isso. Fui aprendendo, vi as regras, achei legal, divertido até, um jogo diferente. Fui jogando os free rollzinhos lá no PokerStars, umas coisas no dinheiro fictício, né, que sempre rola. E foi assim que eu dei o meu primeiro contato, assim, né. E a partir dali, foi só alegria, eu acho, tipo, porque eu gosto de jogar, sabe, é uma parada que... Mas me diga uma coisa, vamos por partes. Primeiro vamos explicar pra galera que ainda não tem contato o que são Mixer Games. É, mixa de games, assim, é porque hoje já meio que se padronizou como jogo de poker, como a galera fala em jogo de poker, fala mais do holder, né? Mas os mixa de games são todos os jogos que não são holder, que, tipo, envolvem mais cartas, né? 4 cartas, 5 cartas. É, na verdade eu vi até uma definição que nem o Omaha a galera considera mais como mixa, que é a partir de sei lá, uma Five e outras coisas que já se consideram mixer games. Muita gente já não inclui o Omaha como na lista dos mixers. Sim, eu concordo, porque hoje também muita gente joga Omaha, né? Não quanto o É. Rony. Por exemplo, se você abrir um botão agora pro Cristais aí, for ver a grade de Omaha, comparado aos garantidos que ele é no Hold'em, é ridículo, entendeu? É muita coisa ali que você para e olha e fala, pô, não tem como eu ser grinder de Omaha, só jogando PS. Claro que tem outros sites que auxiliam, tipo, GG Poker e tal, mas são buy-ins elevados, né? Tipo, os buy-ins menores, eu acho que a variedade é minúscula. Falando um pouquinho sobre os mixed games jogados pelos brasileiros, o Brasil hoje tem 14 braceletes, né? São 8 do online e 6 do live. Desses 14, 3 são em outras modalidades que não Hold'em. Os dois de Yuri, The Nerd Guy. Um ele ganhou em Mixed Studio High Low, e o outro ele ganhou em Omaha High Low e Omaha, né? Um torneio misto. E Murilo Figueiredo, em 2019, cravou um torneio de Horse. Todos os outros braceletes que o Brasil tem são em Hold'em. Esses são mais recentes, né? Você vê que os primeiros braceletes, quase todos eram em Hold'em. Esses três braceletes já são 2019 para cá. Dois em 2019 e um em 2020. Então a galera está começando a se aplicar em outras modalidades. Phil Helmuth, que é o cara que mais tem bracelete, ele já ganhou o bracelete em cinco modalidades diferentes. Ele ganhou em No Limit Hold'em, em Pot Limit Hold'em, em Limit Hold'em, Res e No Limit Dust to Seven Low Ball Draw. Então são uma variedade enorme de modalidades em que ele já conseguiu seus braceletes. E outros caras, você vê esses caras que disputam Player of the Year, né? E sai dando tiro na zorra toda aí, os caras jogam negreando também, jogam uma cacetada de modalidade. Então, aos poucos, a gente vê que a galera vai se tornando um jogador de poker mais completo, né? Vai tentando entrar por outras áreas e conhecer outras coisas e se aventurar em outras modalidades aí. Hoje você sabe dizer quais são os mixers que a galera mais joga? Se for considerar o Marra, né? Se considerando o Marra ali. Vamos considerar o Omaha quatro cartas e pensar em outras modalidades. Eu nem sei te dizer, por exemplo, se talvez outras modalidades de holding o pessoal já considere, né? Pot Limit Holding ou Limit Holding. Mas esses já são até jogos resolvidos matematicamente, então nem sei se a gente consegue dar tanto valor assim, mas vamos nessa. Se eu te falar que eu acho que tem os que a galera menos joga ali, né? Que acho que é o Baduji, essas coisas assim. Tipo, a galera gosta muito de Dust to Seven, tanto o single draw quanto o triple draw, mas também é bastante pequena. Acho que a galera tem mais facilidade e joga, que é mais fácil de aprender, é o Res e o Stud, né? Tanto Stud high low quanto Stud normal. Fala um pouquinho dessas modalidades pra gente aqui, como é que são, qual é a lógica básica desses jogos? Ixi, a parte técnica, se quiser que eu fale, aí vai ficar muito Não, complicado. até de regras, não vamos entrar na parte técnica, que é uma infinidade, até porque são muitas modalidades. Porque assim, existem umas lógicas diferentes, né, com relação às streets, com relação aos draws, né, às rodadas de aposta. Basicamente assim, no Mixed Games não existe small nem big, né? Existe ali um ante que todo mundo cobra. E que tem a pior carta ali a pior mão, a amostra, basicamente é o que vai ter aquela aposta obrigatória que a gente chamaria, sei lá, no Hold'em de Big Blind, né? Amostra porque nesses jogos parte das suas cartas ficam expostas para todo mundo, não é isso? Exato. Você vai ter, por exemplo, no Res, no Stud High Low, você recebe três cartas, onde uma você fica escondida, né? E as Sim. outras duas ficam abertas. Daí, quem começa com a pior carta amostra, com o pior jogo amostra possível, seria obrigado, joga por último, mas é obrigado a botar ali, entre aspas, o Big Blind. Entendi. É como se fosse o X no botão. Bota o big, mas joga por último. Exatamente. Exatamente. E é como se você fosse assim, sei lá, jogar holding normal, e se tivesse uma carta amostra sempre. Você tem um ás e dois, e o dois está amostra, você é obrigado a botar o bi. Entendi. É basicamente isso. Cada jogo tem sua regra, então vai ser sempre a pior carta do jogo ali, né, que você está jogando. E daí vem as streets, né? Após você receber, né, quando você recebe as três cartas primeiras, as duas ficam à mostra, você tem a aposta mínima ali, né, que é o small bet e o big bet. É como se fosse jogo de holding, né, limit holding, que você tem, como é que eu posso dizer, a partir do turn você tem big bets, turn e river você tem big bets, e no flop e pré-flop você tem small bets, certo? Certo. Basicamente isso. Ou seja, você sempre vai ter uma aposta mínima, sei lá, 10 é small bet e 20 é big bet. No pré-flop e no flop você faz a small bet, e no turn e river você faz small bet. Entendi. Já nesses jogos é um pouco parecido assim. A quarta carta que você recebe já começa já as big bets. Ciro, os cálculos de odds desses jogos têm algum tipo de relação ou são parecidos com os cálculos que a gente utiliza no Hold'em ou no Omaha? Basicamente sim, mas o que você tem que ficar atento é o seguinte, por exemplo, você tem, sei lá, você tá jogando stud, você tem que fazer, sei lá, você tá com a flush, né? Você vai ter 9 outs ali de fazer flush, normalmente, né? Como se fosse no Hold'em. Só que você tem que ficar atento às cartas que já foram descartadas. Esse é um saber pontos, as cartas, né? Vou trazer um outro aqui, porque, como eu falei, cartas ficam amostras ali na mesa. Que foram as premiações. É um pouco mais pelo fácil que você consegue ficar com aí, o saldo que você tem. Descartadas, que você fala, são as cartas amostras. As cartas mortas que você já está vendo, não as que as pessoas descartaram. Sim, até porque o número de pessoas que jogam essas modalidades começou um jogo anterior, que todo mundo vai receber as suas três cartas, vai ficar lá uma carta amostra. Enfim, menos atrativo. Você está falando de quê? De stud? Stud, com relação aos torneios de stud. É o que eu falei. O que você consegue dizer duas aí, cartas à mostra, mas micro, é duas cartas alô, no caso à mostra. Eu confundi aí porque eu tô jogando as telinhas aqui. Em relação a Bains disponíveis tá. Desse você vai receber aí, essas três cartas e você. Cara, se eu falar pra você que quatro de copas, eu sei certeza a grade não jogou. Tem hoje, vou estar mentindo porque eu mesmo só jogo. Você sabe que o Rafael já disse que não vale nem a pena olhar. Você vai ver que lá no Discord. Sei lá, se eu tirar um filtro aqui agora e procurar, vai ter um outro. Torneio, sei lá, no máximo um cá garantido, um pouco 500 garantido. Né? Que você isso tenta, fazer o scoop vai ser de bains bem inferiores. Né? Sim, como então, se fosse é bem, bem escasso mesmo. É como se fosse, além disso, Omar, tipo, low, não ter material, ter regra, né? O low vai de disponibilidade atuais. Né? Por isso que eu jogo em série, tipo. Às vezes tem não mais vai ter gente low, jogando, tem mais gente high, jogando, porque obviamente. Às vezes tem cara que nem sabe a regra, bom, então que vamos não lá. É uma high low, só que as regras são os pontos a favor de duas cartas de cartas, fechadas, né, e uma aberta, sendo que você tem quatro fios de aposta. Naturalmente é um sendo que a última aposta você recebe uma carta fechada. Dessas, tá aprendendo, dessas modalidades todas que a gente você falou aí, e de outras que nem sabe as regras, você conheça. Qual é que é mais jogada que você acredita? É um fio mais fraco do que o Scud, o Reza, o Holden e o Omar. Com certeza, porque são as mais fáceis. Tratando de jogar ali, e tal, melhor aprender, porque já ouvi um pouco das regras do rolo. Certo. Deixa eu nos bairros mais caros um já tem. Investir. Já tem uns caras que vale são a pena. Bons. Quais são beleza, os prós, mas os caras primeiro vamos falar dos prós. Quais são os prós desses mixes não se comparam aos bons mixes do Holden, por contando exemplo, desse mesmo nível de Bahia? Ou tô errado? Sem contar uma, é relativo. Vamos com o nível do mais aquele mesmo cara no Holden, considerar outros jogos. E tô pensando aqui também. Pelo tempo que o cara tem se dedicando, não sei se seria maior do que você joga no torneio, então eu nem sei em que nível de contato você tem. Acho que são verdade. O problema só é que mas, enfim, vamos tem pouca amostragem, né? Tipo, você saber se o cara vale é bom. Vale a pena você parar pra se dedicar e deixar não, de fazer. Você não tá jogando muitas mãos com o cara dentro. Sei lá, tem cara no rolo, e vou falar, pô, esse cara já é fraco aqui, por pra isso. Pra poder por conhecer por outras coisas. Que eu já, na minha opinião, ganhei uma mão ele, porque sei quais são as falhas dele. Eu tava falando com você que, como eu posso explorar pouco material na internet. Só que no mix é de, tipo, sim. Não só o que você pode fazer, o cara está jogando mal ali, carro, você está fazer estudando, mas como você precisa mas também, você vai ver ele só na próxima série, jogar mais mãos, é muito complicado, situações difíceis. Assim, eu não sou médio, eu aprendo muito, as pessoas aprendem muito. Eu jogo, eu sou maior que por as mãos, melhor que jogando, a maioria. Você, só que às até para mim, tá numa situação matéria de estudo é muito bom. Não cara, vale a pena deixar que você tipo, não esperava. Ver um vídeo do cover, estudar algo tipo, do tipo, ver que pra que o cara fez. É muito ver bom. Uma reta final. Acaba que você vai me dar um calado. Entendi. Então tá, vamos. Você começou a trazer uns pontos negativos. O fato do field ser mais fraco. Primeira não coisa, torna mais EV. Escassez de material de do que, por exemplo, então tem pouca coisa pra poder. Um torneio de a gente rolar. Quando você sabe ali, nem seja as orientações iniciais de determinada modalidade. Você já sabendo uma besteirinha, aquela coisa de quem tem em terra de cego, quem tem um olho é rei. Você não acredita que é mais é ver jogar esses torneios do que muitas vezes jogar um torneio de Hold'em? É, mas basicamente você acha que é isso, mas vai ter alguém lá com o mesmo livro que você está lendo, mesma regra, mas vai ter coisas que você não sabe, tipo, você nunca vai dar. Até o Yuri falou esse dia, né? Você nunca vai dar call depois de dar um big bet lá no, na última street, porque ou você tem uma mão que tá perdendo ou você tem uma mão que tá ganhando. Não tem essa parada de bluff catch, entendeu? Que tem nas outras modalidades. Sim. Então, se você tem um bluff catch, é só pra pagar um big bet, não para pagar um raise em big bet. Entendi. Então, é mais ou menos assim, explicando de forma assim, mas é só rateira, mas. É mais ou menos isso mesmo que eu falei. É pouco material, pouco field mesmo para você poder jogar e aprender. E mesmo você sabendo a regra contra caras que estão ali perdidos, você vai ter um pouco de dificuldade, entendeu? De fato, vai ter, né, o Hold'em lá que você tem duas cartas escondidas. O cara vai ver suas cartas. Então, você tá vendo as cartas do cara também. Então, é um jogo mais fácil de aprender. Então, é mais difícil, tipo, é um dos fields mais difíceis do WSOP por conta disso. Tem caras muito bons que estudam o jogo lá fora, Estados Unidos, lá, tipo, a reta, quando chega na reta final desses torneios é complicado, velho. Os caras jogam ali, você vê, tipo, eu peguei umas duas retas no PokéGo pra assistir esse. PokéGo, né? Pra assistir, então era um field bem casca-grossa. Os caras são regs lá que jogam muito tempo se. Nos Estados Unidos tem essa cultura, né? Jogar esse mais mix de game do que qualquer outra parte do mundo. Você não acredita que o cara, para poder sair de um nível deficitário para um nível com pelo menos uma lucratividade mínima ali no Hold'em, ele leva um tempo X? Você não acredita que essa curva de aprendizado para alguma outra modalidade de Mixer Game seja menor? Até ele alcançar essa mesma lucratividade do Hold'em, por exemplo? É porque falar em lucratividade em poker é complicado, porque é uma variável muito difícil de você mensurar. Como é que eu posso falar assim? Eu que dou aula e tal, acompanho jogador, tem mais de 3 anos, tem vários fatores que vai fazer você, sua curva de aprendizado aumentar ou não. Varia muito, muito da disponibilidade do cara, muito do empenho do cara. Teve caras que ano passado, jogando um average até 15 ali, 20, fez 90k. Tem caras que estão tá 3, 4 anos no time que tem 20k de profit em 3 anos, 4 anos. Então, tudo depende de como você estuda, qual material você está procurando, qual time está lhe ajudando, qual coach você tomou. Então, é muito relativo. Não adianta nada você falar, pô, você vai ter uma curva de aprendizado melhor no Omaha, no Stud ou no Hold'em, se você não faz as mesmas coisas que você deveria fazer para evoluir em nenhum jogo. Sei lá, você deveria estudar pelo menos 2 vezes na semana, 4 horas. Você deveria estudar 30 minutos antes de jogar qualquer coisa, qualquer torneio, rever alguma coisa do grind passado. Você precisa ver constantemente torneios que você jogou, fazer reviews. Você precisa constantemente estar de olho ali mês a mês, ou 45, 2 meses, nas suas stats para ver seus erros. Você precisa também ver como é que o field. A população de jogadores, tanto reg como o fish está reagindo a tal situação. Então, olha tanta coisa que impacta na sua lucratividade, que se você não tiver atento, se não tiver de olho, você nunca vai poder ser um jogador. Você pode até ser lucrativo, mas você nunca vai bater, vai chegar onde você quer, né? Que sempre crescer tecnicamente e atingir bains melhores. E como é que eu vou fazer isso no mix de game? É quase impossível, entendeu? Por Então, conta da amostragem. por conta da amostragem. Você vai chegar para mim, vai jogar um mês de mix e falar, porra, só fumo, só foi ferro. Eu vou falar, pô, você não jogou quanto você deveria ou você tá fazendo alguma coisa errada. Aí os dois podem estar errado. Entendeu? Tô entendendo. Os dois podem estar certo. Então, é uma variável muito, muito difícil de você mensurar ali a lucratividade. Eu peguei aqui para olhar agora, eu botei aqui um filtro de todos os jogos que tá rolando agora. Tanto no PS quanto no GG. Que aparece para mim aqui acima de 11 dólares é só o Omaha. Agora à noite. No Omaha não tem nenhum res, não tem nada. Só mais tarde que aparece um Rossi lá de manhã, que é 16, um K garantido, 9 da manhã. Então, como é que você vai aplicar alguma coisa se não tem jogos disponíveis para você? Eu entendi. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu gravei um episódio recente com o Murilo, o episódio 47, o que faz um software de poker ser bom. Nesse episódio, a gente discutiu em determinado momento sobre a falta de incentivo das plataformas para tentar atrair novos jogadores para outras modalidades. Você percebe dessa mesma forma que não tem nada, não tem absolutamente nada em outras plataformas que lhe atraia, né? Sei lá, um garantido um pouco mais interessante, uma quantidade de satélite. Sorteio de buy-in, que seja, enfim, uma série de outras coisas que as plataformas poderiam fazer e não fazem, e acaba ficando nessa situação aí em que a escassez de torneios é muito grande. Você concorda com isso? Eu não acho que isso aí tem que partir do software, né? O software está ali preocupado em lucrar e tal, em fazer. Por exemplo, para que eu vou me dedicar a criar uma série de fatores ali para que cresça o número de jogadores no ROS, se eu sei que não vai me gerar dinheiro isso? Eu, como empresa, falando, entendeu? Incentivar pessoas a jogarem uma coisa que elas não conhecem e provavelmente elas vão ainda continuar a jogar o Hold'em, porque o Hold'em é mais legal, é mais rápido. Se o cara já está ali jogando meia dúzia de telas e ele conseguisse jogar uma outra modalidade, seria uma tela a mais que ele estaria encaixando para poder jogar na própria plataforma, não é não? Aí eu vou entrar no detalhe que eu tenho que entrar. Por exemplo, você jogar abrir um mixer de game, você não consegue jogar mixer de game se você está jogando Hold'em. Entendi. Por exemplo, eu não consigo jogar, eu não jogo, mesmo em Série A, tem um stud rolando, eu não vou deixar de jogar um 109 Prog lá, 500K garantido, porque eu tenho que encaixar uma tela de stud que é 10K garantido na minha reta. É impossível, entendeu? Não é viável. Então, jogadores profissionais não vão jogar, porque simplesmente o garantido ainda vai ser menor. Sites não tem atrativo para fazer, porque não tem quantidade de gente suficiente para jogar isso e vai tomar ferro dos dois lados. E tudo que vai fazer em vão. Acho que a melhor forma de você criar e hoje em dia o poker já estourou bastante, já é um boom, todo mundo joga poker, principalmente no Brasil, comparado a 10 anos atrás, correto? Sim. Para você querer introduzir agora mixer de games depois que foi uma luta introduzir o poker, o hold'em aqui no Brasil, acho que quero dar um passo maior que a perna. Mas é um público-alvo diferente. O público que está chegando é um público completamente verde e é naturalmente muito mais fácil para ele começar a ter contato com o Roden. Acho que o público-alvo dos Mixer Games é uma galera que já tem contato com o poker e que já conhece as regras, já conhece a dinâmica e teria muito maior facilidade para poder aprender uma nova modalidade. Não concorda? Concordo, mas aí volta para o mesmo ponto que eu falei. Como é que você vai. Por que um torneio assim, da grade do PS, você está falando de grade, né? Do site disponibilizar. Porque o Big 55 do PS hoje é 10K garantido, sendo que um torneio que 10 anos atrás era um dos melhores. O que que o torneio morre, na sua opinião? Existem vários fatores, a concorrência é um fator, a estrutura é um outro fator, enfim, pode ter diversos motivos para o torneio ir morrendo. A própria plataforma pode perder field. Eu acho que no caso especial aí de você ter o Big 55 é porque hoje em dia tem outras estruturas que a galera gosta de jogar mais, que é os torneios Bounty, né? Sim. Coisa que muito tempo atrás não tinha, tinha só os KO lá. Então o torneio progressivo ali é uma sensação, A todo mundo dinâmica é joga, diferente, de jogar fato. a dinâmica é diferente. E a estrutura do torneio, o garantido vai caindo. O que atrai jogador é garantido. Ah, você não vai jogar, você fala, pô, Rafa, entra aí no torneio agora de US$ 1 sem garantia. Tipo, não vai ser atrativo para você. Agora, se eu falar que vai rolar um Sunday Storm especial no domingo, que vai pagar 50 mil por primeira, você não vai se atra ficar atraído por isso? É a mesma Vou coisa. tentar pegar no seu pé agora. Você é campeão mundial de stud. Você tem um troféuzinho bem bonito, por sinal, de stud no EW Cup. Pronto, WCUP. Você foi atraído para ele pelo garantido ou pela glória da possibilidade de ganhar um troféu no WCUP? Na verdade, eu fui jogar porque eu gosto de jogar, entendeu? Eu me divirto. Espero um dia que não estava tão bom a grade do PS para jogar Holden e tal. Aí eu tentei encaixar na minha folga esse dia específico. Eu nem sabia que tá, tipo, pra mim eu ia folgar e tal. Aí Camila veio jogar, acho que ela tinha um dia 2 e ela tava jogando ali e tal. Aí eu vi que tava rolando 109, mas não tava rolando mais nada. Aí vi que tava rolando stud, ela falou: ah, tá rolando stud aqui e tal, eu tenho 109. Eu falei: opa, vou jogar 109, mas essa linha ali do stud, né? Joguei o stud 109 e o 11. E aí foi por isso, porque eu me divirto, é uma parada que ali que eu gosto de jogar, realmente não tem nada a ver com o Holden ali, né? Mas é uma parada que eu não tilto jogando, não fico estressado. Por outro lado, ao contrário, eu me divirto bastante, foi por esses motivos que eu joguei, né? Se eu fosse atrás do garantido ali, ou para a glória de ganhar um troféu, o troféu ali para a glória poderia ser, né? Mas é porque eu me divirto mesmo. Pronto, então você entrou numa questão interessante. Não foi o garantido, tudo bem que é o garantido que atrai a grande parte do field, mas não foi o garantido que ele atraiu naquele momento. Porque os jogos de Mixer Games são jogos interessantes, né? São jogos com dinâmica diferente. Sei lá, talvez dê um envolvimento um pouco maior do cara, por ser uma lógica diferente, por ser um jogo ainda talvez inexplorado, e situações diferentes se apresentem para você ali durante o jogo, né? Muitas vezes você tem até dúvida, porque você não tem o mesmo know-how que tem no Holden, por exemplo. Né? Então é um jogo divertido você jogar o Mixer Games, né? E essa foi a motivação que ele fez em jogar o torneio que lhe deu o título do Scoop. Confere? É, só porque é divertido mesmo e eu gosto de jogar e tal, só por conta disso, mas com certeza foi porque, sei lá, não tinha outra coisa melhor para fazer, porque era minha folga. Tem que ser honesto, tá ligado? Assim, eu não vou, se fosse um torneio ali que eu passaria horas na frente do computador e tal, para ganhar o Amerrec e tal, ou simplesmente me desgastar, eu não iria, porque não vale a pena. Como eu falei, valia muito mais a pena ali eu pegar, rever alguma coisa do meu domingo ali, da minha segunda-feira, como foi meu grind no dia anterior, do que estar jogando um torneio de stud. Mas como eu não estava afim de estudar, como não estava afim de fazer outra coisa, eu falei, vou jogar um torneio de Holden aqui que estava garantido, acho que é um 109.700 que é garantido. E esse stud aí. Então, esse stud lhe deu uma premiação de quanto? Foi 2.700, algo assim. Ah, entendi. Vamos fazer uma pequena pausa no episódio do Hit para falar sobre a nossa parceira, a DM Créditos. A DM Créditos é uma empresa que trabalha nos principais sites de poker do mercado, comprando e vendendo créditos para o jogo online. Fazendo sua transação com a DM, em poucos minutos está tudo resolvido. O atendimento é rápido e é excelente. Além disso, você não corre o risco de fazer negociação com quem não conhece, arriscando tomar um golpe. Com a DM, a segurança é total e você não corre riscos desnecessários. E o melhor de tudo, a DM tem as melhores cotações do mercado. Vá lá sem compromisso fazer sua cotação e confirme o que eu estou te dizendo. O atendimento da DM é muito bom porque por trás dela existe o fundador, Diógenes Malaquias, que foi jogador de pôquer profissional e conhece exatamente as necessidades que um jogador de pôquer tem. Então não vacile, na próxima vez que você for comprar ou vender ficha de pôquer online, vá na DM, consulte eles primeiro que você não vai se arrepender. Você aproveita e ainda dá uma reforçada na parceria do Hit, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre como estudar Mixer Games. Quando a gente pesquisa sobre Mixer Games, sobre maneiras de estudar Mixer Games, me surpreendeu que existe muito livro gringo para essas modalidades, para stud, né, até para horse. Tem uma cacetada de livro que me chamou a atenção. Grande parte do material é em inglês. Em português, de fato, tem pouquíssima coisa, pelo que eu andei pesquisando aqui. O que você estudou de Mixer Games foi como? Onde foi que você bebeu para poder aprender o que você sabe desses jogos Mixer? Cara, no começo ali, como eu falei, tipo, basicão ali as regras, aí depois jogando fui aprendendo algumas coisas, vendo sobre blockers e tal, sobre apostas e tal. E depois foi vendo retas finais mesmo dos caras jogando. Você pega algumas coisas, você sabe quando você pode blefar, quando você não pode, quando sua mão ali se torna um bluffcatch, algo do tipo, mais ou menos por aí. Mas um material assim de fora, eu não parei para pegar para ver mesmo, não. Eu, como falei, não vale a pena para mim. Deixar de se dedicar ao Roden para se dedicar ao... Não, nem a pau. Se você perguntar para qualquer jogador ali, sei lá, o que ele prefere, qualquer um, ele só joga o Mixed Game porque gosta. A não ser que você vá para um field lá melhor, em Vegas e tal, WCOP, que tem um sonho de ganhar um bracelete, essas coisas, aí é outra história, mas no geral, a população geral... É zero incentivo de jogar, entendeu? Aqui, falando de material em português, por exemplo, eu migrei tem quase 2 anos para o Cash Game e para jogar PLO 5. Para PLO 5 tem uma galera começando a produzir algumas coisas aí que já tem ajudado bastante. Pelo menos quem quer iniciar e sair do zero completo, para PLO 5 já tem material. Né? Muito desse material serve também para o PLO 6. Não é o mesmo jogo, mas a dinâmica é muito parecida, né? Que é o que eu jogo hoje, PLO 6. Mas de fato, para essas outras modalidades, eu não tenho visto muita coisa, não. É, não dá. E mesmo assim, é um jogo meio que, entre aspas, novo, né? Tipo, ainda é novo. Tem pouco material na net, e assim, tem alguns times ali, mas sei lá. Pode-se dizer que é um pouco duvidoso, talvez. não sei. Tem que ver resultados ali, amostragem, essas coisas. Até para você estudar hoje em dia é muito complicado. Porque, sei lá, acho que o maior filho desses times aí que jogam esse aplicativo ou no GG Poker, né? Olha a dificuldade que é para você estudar uma mão ali. Tipo, você não tem como botar no IC+ da vida para fazer um replay de um torneio. Esse era o próximo ponto que eu separei para a gente conversar aqui, que era ferramentas e solver para Mixed Games. Simplesmente não existe, né? Não, até tem, deve ter por aí, mas assim, por que eu compraria um solver de Mixed se, entendeu? É meio que volta no mesmo assunto antes. Talvez para o Omar, alguma coisa assim, talvez faça sentido e tal. Até o Omar, até essas paradas assim, não tem alguém que seja muito bom para bater o martelo, para chegar, pô, fazer... Como é que é feito o solver? Como é porque você confia no IC+, lá, no HRC, ou porque você confia no Payo Solver lá? Pelo menos você tem que entender um pouco da matemática do jogo e ver de onde vem aquilo, né? Como é feito o cálculo e tal. Muita gente nem sabe, simplesmente fala, porque, se eu falar, Rafael, eu criei aqui um solver de Omar. Baixa aí o nome do solver, é Samba Resenha... Omarra.sover. Pronto. Você simplesmente vai começar a usar e vai levar aquilo como verdade. É meio complicado, entendeu? Tem que ver pessoas ali que, tipo, pra ver quem criou, como é feito o cálculo e tal, pra você acabar não confiando demais ali numa parada e ir pro brejo. Tá confiando numa estatística que tá equivocada, né? Por isso que quando. Até os solvers hoje em dia, tem muita coisa que eu não concordo, entendeu? Tem muito solver que a galera usa aí, que se for parar para analisar, não tem como. Porque a galera hoje em dia está muito habituada em solver, né? Solver, tem que jogar assim, tem que jogar SADA, GTO, GTO. Mas o cara que está jogando lá Average 5 tá procurando saber como jogar igual o André Mateus. Para quê? Se o cara está dando limp lá toda a mão, jogando... de raise 5x para flop, para quê? Você quer saber de solver jogando contra o cara ali que é horrível. Para PLO 5 e PLO 6 tem muito menos, obviamente, mas para PLO 5 já tem algumas coisas começando a aparecer aí, né, com relação a ferramentas. O pessoal tinha utilizado bastante o Odds Oracle e de fato ajuda muito, mas ainda assim é uma ferramenta que tem suas limitações. Né, o poder computacional que elas exigem ainda é difícil de você conseguir viabilizar, mas já dá para fazer bastante coisa, né, de você comparar ranges, range contra range, por exemplo, você já consegue ali calcular uma equidade e tal, um ranking de mãos, ele já consegue ali dar um comparativo até para você tentar visualizar os ranges de open race que a galera está utilizando. Mas de fato, como você falou, tem muita gente fazendo merda. Nem há tanta necessidade de se aprofundar tanto. Obviamente, você precisa saber qual é a maneira correta de jogar. Mas a quantidade de leak que você encontra no field é realmente absurdo. Dá para fazer muita coisa mesmo sem eles. Caminhando pro final aqui, vamos falar um pouquinho sobre os mixed games nas séries. Você que mencionou algumas vezes aí que joga bastante. Quais são as séries que você costuma acompanhar e jogar? Você que foi pro BSOP aí recentemente. O que você viu lá no BSOP de mixed games? Cara, eu me surpreendi, viu? Porque esse tiozão gosta de jogar. É? E como eu falei, velho, se você for pegar aí pra você jogar um stud, faça esse experimento aí. Veja as regras, vai jogar. Tipo, você vai se divertir, velho. E a mesma sensação que eu tive lá no BSOP era mais ou menos essa. Tipo, me diverti bastante. E tinha uns caras bonzinhos até, sabe? Uns caras ali que não entrou nenhum perdido lá. O field foi de, por exemplo, no Ross lá, de 80 pessoas, 90 pessoas, né? Aí tiveram as entradas e tal, mas foi bastante gente, sim, esperava menos, um feed menor, e um nível técnico razoável ali, eu diria. Eu esperava que seria mais fácil, como é no online, né? Que tipo, uhum. Tem muito E via de regra, o live costuma ser bem mais fácil do que no online, né? Mesmo pra Holden, você esperava talvez a mesma lógica pros mixed, mas não foi tanto. Eu acho que é o único lugar que se investe, assim, que o live assim, de Mixed, como não tem tanto acesso assim, na internet, como é mais fácil o acesso, no live, como é mais caro e tal, o cara não vai chegar lá e desembolsar 1.500 conto para jogar um jogo que não sabe. Será que os cash games, que a galera costuma jogar uma variedade maior, digamos assim, de modalidades, acaba refletindo nesse field aí? Cara, acho que não, viu? Porque quem joga lá é porque já joga o jogo há bastante tempo mesmo, pelo que eu vi, né? Pelo menos as vezes que eu sentei lá, tanto de Rossi como de Stud, joguei o triplo Stud lá, a galera tinha uns gringos assim, tipo, a galera do Chia, argentino e tal. Os caras sabiam um pouco, assim, do básico do jogo, pelo menos isso. E com relação à quantidade de torneios lá no BSOP, o que você viu com relação ao Mixed Games? Cara, achei que completo, assim, né, entre aspas, na medida do possível, conseguiu satisfazer. Tinha bastante, esse ano teve bastante torneio bingo, né, que você joga aí, que era Turbo, PLO5, KO. Aí era o pré-flop com 6 pessoas na mão, essas paradas. Que sonho! Gamble total! A galera ia lá, já queimada lá, não passava nos tiros lá do meio ambiente, ia jogar esse turbeta aí. E aí, sensação, né? A sensação do momento é PLO5, PLO6. Mas os outros torneios assim, tipo Host, Stud, H-Game, deu um field assim, me surpreendeu. Achei que ia ser menor e tal. Eu falava, vou ganhar meu troféu do BSOP aqui, né? Vou de boa banana, mas tava... Não encontrou o cego, não. E o ambiente diferente, né? Tipo, eu achei mais descontraído assim e tal. A galera jogando ali do que no Holden, né? Que é todo mundo mais sério ali. Um querendo matar o outro na mesa. Com relação às séries online, WCUPS, Cooper, Winter Series, o que, que você consegue falar pra gente com relação aos Mixed Games? Tem encontrado uma quantidade razoável? Torneios interessantes para poder jogar ou continua sendo uma merda? O garantido tem uns melhores ali, o garantido melhor para fazer 109, eu acho, do Stud. Joguei e tava pagando quase 6K, 7K, alguma coisa assim. Às vezes é interessante jogar porque dá overlay, tipo, quando não dá overlay, bate por pouco, o overlay também é pouco, então fica ali na média. A expectativa é de sempre, né? Tipo, conseguir um bom desempenho, encontrar bastante ficha que não sabe nem para onde é que vai o jogo, mas o cara registra lá errado e tal. Acontece muito isso, inclusive, no mixer de game aí que a galera também virou sensação, né? Que é o... Oh, é, Hold'em Capado. Esse aí a galera gosta bastante. Então a galera registra, inclusive tem um cara do time, tá, do Sambinha, que registrou no torneio, tava jogando, ficou item, nem sabia que era capado. Pois é, dei risada, mas é sério. Eu acredito. Ele falou, velho, eu fiquei item aqui, avisei no chat, só fui perceber quando a galera tava dando uns all-in maluco aqui, umas... Flush ganhando pra full, né? Eu ia falar agora, é trocado a ordem do Flush do Full House, né? É, porque geralmente você. A chance é maior de fazer. A chance de fazer full é maior que Flush, né? Então, exato. É trocado. Uhum. Aí você tem que pesquisar, né? Se no site, tipo assim, trinca ganha pra sequência, ou sequência ganha pra trinca, tem lugar que é diferente, né? Pra você ver a falta de incentivo que essa galera dá. Aos Mixer Games. Eu até fiz um comentário com a OPS e a Sérgio Prado, que comentou lá também. O seguinte, no final do ano teve a Winter Series, né? Aí o Winter Series no PS teve 300 e tantos torneios. Sei lá, eu vou chutar aqui, 80% dos torneios, 85% dos torneios devia ser Hold'em, né? Só tinha 3 torneios de PLO5 na grade toda. Eu sei porque eu tava monitorando que eu queria jogar. Os caras pegaram os 3 torneios e meteram no Natal. Tendo, porra, velho, 270 torneios de Hold'em pra poder botar. Os caras pegaram os 3 torneios e botaram no Natal. Aí você vê que falta incentivo. Que os caras não estão nem aí pra poder incentivar a jogar outras modalidades, sacou? Porque eu tenho certeza que numa série dessa de fim de ano, os torneios do dia 25, do dia 30 e do dia 31 são torneios que eles escolhem a dedo. Porque eles certamente são torneios com fields menores, né? No entanto, os caras escolhem o torneio, os 3 únicos torneios de PLO5 pra botar no dia que é ruim pra poder botar. Aí é foda, né? É, mas aí você vai pro GG, pô, direto tem Omar Holic, alguma coisa assim, né? Não, beleza. Eu entendo que a gente pode procurar outras opções. Mas você vê que numa série como essa, os caras podendo tentar dar uma atenção maior a uma modalidade diferente, os caras não dão, os caras estão um pouco se lixando. Parece que bota só pra poder dizer, olha, minha série vai ter essa modalidade também. Mas mete no pior dia possível, que foi o dia do Natal. Né? Talvez só perca por 31 mesmo, que ninguém vai virar o ano jogando poker. Mas... Olha que eu já ganhei um torneio dia primeiro. Você é viciado. Um bounty 7 lá na época que eu era cracudo lá. Cracudo mesmo. Cara, eu cheguei a fazer ser top 20 do mundo, velho. Foi mesmo? Sabe disso? Não. Eu já cheguei a ser top 20 do mundo em torneios no ano. Miseravão. Ave Maria. Workaholic total. Mas não ganha dinheiro, não. Era só clicador mesmo. Não dá nem pra dizer que era Rakeback Pro, porque... Não, que nada. Não gera, né? Que nada. Era só... Acordou, vai pro computador clicar na loucura e... Achando que ia ganhar dinheiro desse jeito, mas... Mentalidade de hoje é outra. Ainda bem. Senão tava fugido. Meu querido, caminhando pro final aqui do episódio. Como eu lhe mencionei em off, normalmente... Eu tenho um quadro de dicas aqui em que a gente indica qualquer coisa pra galera que tá ouvindo. Série, filme, livro, documentário, perfil no Instagram, perfil no Facebook, o que você quiser indicar. Então, vamos passar pro nosso quadro de dicas aqui. Você separou alguma dica pra poder dar pra galera? Pra quem gosta de stream, assistir sua stream aí, né? É verdade, você tem assistido, né? Eu tô começando a pegar a manha das streams aí, tenho streamado algumas sessões de PLO6, pra ficar nos Mixer Games, né, Cirão? Claro. Eu tenho streamado algumas sessões quando dá aqui, de noite. Boa dica, de stream. Mas, voltando assim pro Hold'em, né, já que você é o streamer do Mixed, voltando pro Hold'em, tipo, eu assisto bastante ali do BNCB, que eu acho que agrega bastante. A stream dele é onde? Na Twitch mesmo. Ah. Agrega bastante, sim, tipo, quando eu tô off ali, quando sempre que dá eu assisto, porque eu aprendo pra caralho. Tem sempre coisa nova e você pega uns spots, separa, e aí eu vou e mando para outras pessoas para discutir e tal. Tem também a do Lex, que é o Poker Pro do PS, também assisto. Sim. Quando tá do Lex ali. Lex Verduis. Ele mesmo. E de YouTube, assim, para quem quer ficar mais de boa, tem a série que eu falei para você da Winamax, é Na Mente do Pro, né? Aí ele vai mostrando ali como são os lives e tal. É uma parada que é meio high stakes também, tipo, não aconselho a galera levar muita coisa ali. O nome é Na Mente do Pro? Não, traduzir, ah, né? Ah, sim, falar em inglês, tá. Inside the Mind of a Pro. Ok, ok, ok. É só pra eu pegar o nome e jogar o link aqui, só por isso que eu tô lhe perguntando. Te mandei aí. E aí, meio que ele vai mostrando ali uma série de torneios, WSOP, Europa, os torneios que rolam na Europa lá, que o PS faz, essas coisas. Então, vai discutindo as mãos e são caras muito bons ali, David Kitai, deixa eu ver outro. Aquele lá, o Mustafa, Kanichi, tem muitos caras aí só muito fera. Bons. É. Então, mais ou menos esses caras aí. Show de bola. A minha dica hoje vai ser uma única dica. Vai ser um artigo da Melissa Blur sobre Mixed Games. O artigo está em inglês. Eu vou deixar o link para esse artigo nas notas dessa postagem. Assim como as dicas de Ciro. Eu vou deixar para esse artigo. Quem quiser, dá uma clicadinha lá. Quem não conseguir ler inglês, pode traduzir, porque vale a pena, é um artigo muito legal dela, falando sobre como os Mixed Games tornam o jogador mais completo, como abre a mente dele para novas possibilidades que antes eles não enxergavam. É um artigo que vale muito a pena. Caminhando para o final aqui, fica o convite mais uma vez para vocês, quem quiser entrar no grupo do Hit, no Telegram, tá lá, criei o grupo recentemente, já tem uma galerinha lá, estamos lá batendo um papo sobre poker, discutindo as notícias e tudo mais, né? Siga a gente nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Se quiser ouvir os episódios, você pode ouvir pelos agregadores de podcast, pelo site, pelo Spotify ou mesmo pelo YouTube, os episódios estão lá também. Agradeço mais uma vez você que chegou aqui até o episódio 50 do Hit. Muito obrigado, Cirão, por aceitar meu convite. Você que é um cara que já tem mais contato com os Mixed Games aí, pode dar uma visão mais geral do cenário dos mixes no mundo, nas plataformas. Muito obrigado e as portas estão abertas pra gente voltar a bater um papo aqui. Valeu? Valeu, valeu. É um elogio que você me fez aí. eu sou quebra-galho ali, né? Eu jogo, mas... É um quebra-galho que tem o título do mundo, né? Diga-se de passagem. Então, é um quebra-galho que tem um troféuzão de WCUP. Um quebra-galho de responsa. É fácil. Se eu conseguir, qualquer um pode conseguir. Humildade sua. Humildade. Tamo junto, valeu. Valeu, Cirão, e até a próxima.